Eu queria você botar essa música do Amado Batista, da mais nova. Tô sabendo a letra da música, mas eu adoro essa música, viu? Beleza, se você não encontrar, vai botar outra do Amado Batista. Qualquer uma dele, né? Valeu, um abraço pra você, mais ouvinte aqui. Oi, eu me chamo Jadiel, mando um alô pra quem? Reginaldo. Reginaldo. E pro seu Raimundo, pro seu Renato. Gostaria de pedir a música aí. Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, valeu. É o Jadiel curtindo a gente aí no bairro Primavera. Valeu, garoto. Já depois do intervalo tem mais uma sequência de muita música pra você. Segurei que é rapidão. Volta já. Um caso de amor apaixonante. Você e a CV e você. CV Mais. Rádio CV Mais, agora 4h27. É o Tarde Máxima com oferecimento de rastrear veículos. Lá você encontra serviço de rastreamento completo para monitorar seu carro ou a sua moto. WhatsApp 999077070. A linha de caminhões e minibus Iveco Daily é ideal para o seu negócio. Aproveite as condições especiais que a Gelta Iveco preparou para você garantir o seu. Toda a linha Daily com entrada de 50% e financiamento em até 12 meses com taxas zero. Ou se preferir, você pode garantir o seu daily com zero de entrada e financiamento em 60 meses. Gelta Iveco, juntos salvamos vidas. A água mineral Volpe é água mineral natural de verdade, sem adicionar nada. Alcalina com pH de 8.16 e rigoroso processo de captação em envase automatizado com tecnologia e segurança. Com fonte longe da cidade. É também livre de risco de contaminação. É muito mais cuidado para a sua família. Água mineral pura da fonte para a sua casa é Volpe, a água que você merece. Seja distribuidor Volpe 995198484. Suas marcas favoritas estão no aniversário Paraíba. LG, Valdemóveis, Passo Nobre, TCL, Tozeto, DJ, Hotsat, Tim Celulares, Delari, Sugar, Das Max Print, Bom Pastor, Mundial, Cadence, UAP, Philips e AOC. Valita. Black & Decker. As maiores marcas do maior festão de ofertas. Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Cada vez mais a demanda de energia no mundo aumenta. Gere sua energia de forma limpa e sustentável. A Ecoelétrica oferece soluções completas em energia e bombeamento solar. Empresa genuinamente piauiense, com excelência técnica e pioneira na distribuição de equipamentos solar e bombeamento. Consulte quem entende. Ecoelétrica, Casa do Off-Grid, Avenida Miguel Rosa, 6.426 Sul, Teresina, Piauí. Fone 86-3303-7282. De volta na Rádio CV Mais 97,5. A gente é muito mais você. A rádio oficial dos melhores ouvintes do mundo. Agora atendendo aí a minha amiga, a Eva, que pediu outra música do Leandro e Leonardo. A gente não encontrou aqui no sistema, mas como outro ouvinte também pediu, né? A nossa ouvinte aí, ó, a Ana Lúcia, pediu o Leandro e o Leonardo também, tá tocando agora pra vocês, viu, amigas? Me trouxe você. A gente é muito mais você, CV Mais. Ivaldo Marques, tem ou não tem cabelo? Na CV Mais aqui tá ajudando mais, tá distraindo. Tá certo, amigão. Abração aí pro Breno, também a sua sogra, dona Socorrona aí, todo mundo curtindo a Rádio CV Mais, também a sua esposa, a Laís, ligadinha na Rádio CV Mais, mais ouvinte chegando aqui no CV Zap, 86992707040. Oi. Boa tarde, amiga. Eu ouço esse mais desde 4 da manhã. Eita, é, pode todinha, amiga. Beijo, sempre de música, né? Porque suas músicas são top, tá bom? É que nem a Nájera fala. É. Topa no 30. Topa no 30. Topa no 100. Você vê mais. Grava logo, lá no 100, né, amiga? Cheiro pra você aí. Né, a nossa amiguinha, a Iris Mar, curtindo a Rádio Civi Mais. Também minha amiga Dona Valderez. Fala aí, Dona Valderez. Boa noite, gente. Oi. Boa tarde, meu amor. Aqui é a Dona Valderez. Eu queria que você botasse aí Catuaba com Amendoim. Feliz aniversário. Ah. O meu neto. Seu neto? Marido da minha neta, hoje tá completando um ano. Missivaldo. Missivaldo. Lá em Teresina. Teresina? É, na Dilma Rousseff. Ah, tá certo. Eu queria que você... dizer pra ele, fala aí, amiga. Desejando muitos anos de vida, pronto, felicidade, muita saúde pra nós, primeiro pra ele, a família dele. Tudo de bom nesse dia. Maravilha. Muita paz, muita saúde. Tchau, meu filho. Tchau, boa minha tarde, linda. Viu? Bom trabalho. Obrigado, Dona Valderez. Cheirão. Tchau, cheiro. Dona Valderez. Bom tchau. Fim de semana pra senhora, Dona Valderez, lá no Delgado, em Caxias, no Maranhão, curtindo a Rádio CV+. Ó, já depois do intervalo, trago mais uma sequência de músicas pra você, querido ouvinte. Fique ligado aí, sabe aí não. Fique com a gente. O Citroën C4 Cactus é o SUV mais tecnológico do segmento. Ele tem um design moderno e detalhes que fazem toda a diferença. O Citroën C4 Cactus conta com uma central multimídia de 7 polegadas, câmbio automático de 6 marchas e rodas aro 17. Gostou? Aproveite! Venha fazer um test drive na Gelta France Citroën e conheça de perto a potência do Citroën C4 Cactus. Gelta France Citroën. Citroën. Juntos salvamos vidas. Férias de julho. É na CV+. Tô de férias. Vou pedir muita música pelo zap. Tá faltando só um amor pra mim. Eu tô querendo alguém pra dividir. Alô, Zezé. Não é falta de aviso. Tá passando isso porque você quer. Esse beijo bêbado que eu tô te dando, esse amor que a cama tá quase quebrando, essa língua que te faz tremer as pernas, é pra você lembrar como era. E olho no olho, o coração acelera, e veja nossos filhos, você vai abandonar. Vem curtir as férias na CV+. Adoro a CV+. CV+. Essa rádio é tudo, gente. A água mineral Volpe é água mineral natural de verdade, sem adicionar nada. Alcalina com pH de 8.16 e rigoroso processo de captação em envase automatizado com tecnologia e segurança. Com fonte longe da cidade, é também livre de risco de contaminação. É muito mais cuidado para a sua família. Água mineral pura da fonte para a sua casa é Volpe. A água que você merece. Seja distribuidor Volpe 995198484. Já vai completar 5 anos que a Cidade Verde lançou o primeiro aplicativo de vídeo do Piauí, o CV Play. A partir daí, a nossa programação passou a acompanhar você a qualquer hora e lugar. Quer rever uma entrevista ou assistir a CV ao vivo? CV Play. Quer mostrar uma matéria? CV Play. Então baixe agora o aplicativo, é fácil e de graça. CV Play, CV Piauí, CV a qualquer hora. De volta com tarde máxima para você aqui, ó, na sua CVzinha. Rádio Má, Rádio CV+, a gente é muito mais você. Abraço aqui para Dona Célia. E agora atendendo meu amigo Cláudio, motorista de APP, ele pediu aqui o som de Bezerra da Silva. Tá tocando. Mas é que eu fui no velório ver lá um malandro. Que tremenda decepção. Salado, malandro. CV+. Banda Encantos. CV+. Eu não quero me enganar de novo. Disser que é por amor. Amado Batista, na sua rádio CV+. Se não for por amor, indicação dos nossos ouvintes. Pra você que pediu, tocou agora pra você, viu? 4h59, muito boa tarde, bom fim de semana pra você que tá ligadinho aqui nos 97,5 e também pela TV no canal 5.3 em Teresina, no litoral piauiense, pelo canal 13.3 e também pela internet, na rede aí pra todo o Brasil e o planeta, através do site cvmais.com e também no aplicativo CV Play. Trazendo agora mais participações aqui, ó, no nosso CV Zap. Oi, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Flávio Magé. Aqui é o Arivaldo, motorista de APP. Flávio, mandar aqui um alô aqui pra galera da Selex. Certo. Time da Selex. No gol, Firmino, olha. Zagueiro Cláudio, no meio, esquerda, Stallone e no ataque, Dodó, viu? Tivemos um pesado, pra eles aí, tudo de bom. Bom final de semana aí pra todos. Valeu, meu irmão. Abração pra você, grande Erivaldo, motorista de APP. Mais um vídeo aqui chegando. Boa tarde. Boa tarde, amiga. Aqui é a Gilda. Oi, Gilda. Eu estou aqui no assentamento Santa Helena. Peço aí que você mande um alô aí pra Gilda, Genilva, Baixaga, Jorge, Alissa e Enzo. Nós estamos aqui ligadinho no seu programa. Um abraço, com Deus. Amiga. Cheiro pra você. Um abraço também aqui pro Genilson em Timon, curtindo a rádio CV Mais lá no Parque Alvorada. Mandando aqui um abraço pra todo mundo e pede a música também de Felipe Amorim. É, nosso ouvinte também aqui chegando, pedindo mais músicas. Fala aí, amiga. Hoje é aquela música da Mari Fernandes. Para um pouco e pensa, sei que você lembra da gente fazendo amor em câmera lenta. Essa música não tem no sistema, eu toquei intuição pra você, viu, amiga? Cheiro aí pra minha amiga, que tá ligadinha na rádio Save Mais, lá no Porto Alegre, a Ciane. Cheiro, Ciane. Mais um vídeo chegando. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigão. Hoje é 10. Aqui quem fala é Mago Show. Mago Show, fala aí, Mago Show. Mande um alô aí para todos os fuxiqueiros do Renascença, especialmente para... Naldo, o velhinho, e bote uma música para nós aí, uma do avião do forró, uma top, um abraço, meu amigo, vocês estão de top dos top, a melhor rádio que eu já ouvi. Valeu, aqui, meu irmão, valeu, Mago Show. 10, 10, 10, a Rádio Civil Mais aí no Renascença, também por aqui, meu amigo Neto, fala aí, Neto. Boa tarde, grande Flávio Rogê, só o Flávio para a brilhantar essa nossa tarde de sexta-feira. Valeu, Neto. Obrigado, Flávio. Olha, eu gosto muito de uma música chamada Indiferença. Indiferença. Mas eu só gosto com José Augusto ou com Jerry Adriani. Vasculhe aí o baú, né? Na hora. Veja se tem com um dos dois. Se não procura tiver, aqui, viu? Qualquer uma do Jerry Adriani que eu vou gostar também. Obrigado. Valeu, Neto. Bom fim de semana pra você também. Já depois do intervalo tem pra você o meu amigo Chagas Botelho já por aqui. Já pra comandar pra você, trazendo aí, né, os aniversariantes da semana pra você, ouvinte da CV. E também, olha só, tem muitas curiosidades pra você que você não sabia, tá? Fique ligadinho aí, já o Chagas Botelho trazendo pra você aqui, ó, na sua tarde, no Tarde Máxima, não é isso, Chaguinha? Fala aí, meu amigo velho. É verdade, meu querido Flávio Rogê, boa tarde, gente, boa tarde, CV Mais. Adorei aí o ouvinte que pediu a música do Jerry Adriani, Indiferença. A gente já não fala mais de amor, que canção. Quero ouvir essa também, hein? Vamos pro intervalo agora e na volta, os aniversariantes da semana, Flávio Rogê. É isso aí, Chaguinha, já eu volto, segura aí, galera. Rádio CV Mais, agora 5h03. É o Tarde Máxima com oferecimento de rastrear veículos. Lá você encontra planos a partir de R$56,90 por mês. Há 5 anos fazendo a diferença. WhatsApp 999077070. Todos os dias damos passos pioneiros na jornada para entregar uma experiência de condução autônoma e segura para você. Conheça o Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid T8 Inscription Expression. Um nível elevado de refinamento, elegante e harmonioso. O novo Volvo XC60 com motorização híbrida está agora mais potente. O carro seguro para todos os momentos da sua família. Descubra os nossos automóveis 100% elétricos e híbridos plug-in. Lagon Volvo. O nosso futuro é elétrico. Desfrute da energia limpa. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Eu sou Francis Souza e você já sabe, no Manhã Alto Astral eu sou a sua companhia. Se liga na playlist. Tem forró das antigas pra dar aquele climinha bom, do jeito que a gente gosta. Hoje, a Aguardo sua participação. Sintonize nas manhãs da CV+. É mais interação, música, informação e o astral lá em cima. Te espero, viu? Manhã Alto Astral, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. A gente é muito mais você, CV+. Suas marcas favoritas estão no aniversário Paraíba. Tela Sul, Lopas, Brinox, Unvox, Arno, Tim Celulares, Delari, Sugar, Das Max Print, Pioneer, Electrolux, Atlas, Singer, Esmaltec. As maiores marcas no maior festão de ofertas. Chama! Aniversário Paraíba, um festão de ofertas. Pra resolver, pra descomplicar, pra atender você quando você precisar. Sabe tudo do seu crédito, precisou, é só chamar. Atendente virtual do Credit Shop. Chama a Ana que ela atende. Chama a Ana que ela entende tudo do seu Credit Shop. Chama a Ana. Chama a Ana. Precisa falar do seu crédito? Chama a Ana. 864020-1234 no WhatsApp. Chama a Ana. De volta com Tarde Máxima na sua rádio CV+, 97,5 para todo o Brasil e o planeta através da internet. A gente é muito mais você. E por aqui, meu amigo Chagas Botelho. Boa tarde, Chaguinha. Boa tarde, Flávio Roger. Boa tarde, CV+. Boa tarde, todo mundo da sintonia. Passou bem aí a semana, Flávio? Bom demais. Tranquilo, né? Tudo jóia. Sextou, mais uma sexta-feira. Essa é a última sexta-feira do mês de julho, né? É isso aí. Quem curtiu as férias, curtiu. Quem não curtiu agora, só final de ano, né? É férias dos finais do final de ano. Bacana, vamos aqui com os aniversariantes aqui soprando velinhas, que sopraram velinhas nesta semana, meu querido Flávio Roger. A gente já começa destacando a segunda-feira. Domingo nós não tivemos nenhuma, assim, personalidade artística comemorando o ano, mas na segunda-feira, meu caro Flávio Roger, o negócio pegou legal, hein? Dia 25 de julho, que foi o dia do escritor e também o dia do motorista. Quem completou mais um ano de vida na última segunda-feira foi o cantor Leonardo. Eita, Leonardo! Rapaz, o Leonardo nasceu no dia 25 de julho de 1963, lá em Goianápolis, em Goiás. E, portanto, completou 59 anos. Ao lado aí de seu irmão Leandro, formou uma das duplas mais queridas do público brasileiro. Juntos, Leandro e Leonardo produziram 12 discos. O Leonardo perdeu o irmão no dia 23 de junho de 1998. Ele foi vítima de um câncer aos 36 anos. O cantor então decidiu seguir carreira solo e lançou outros quase 20 álbuns após a morte de Leandro. Olha aí, Leonardo, hein? E na última segunda-feira completou 59 anos de idade. Tá quase 60, hein? Quase, quase 60. Tá inteiraço, né, o Leonardo? Inteiraço demais. Aquela energia zona que ele tem, rapaz. É, muito bem. Eu acho que o remédio para rejuvenescer é aquele que ele sempre apresenta nas lives, né? Muita cachaça. Muita. Grande Leonardo! 59 anos do Léo. Vamos aqui para terça-feira, Flávio Roger. Bora. Na terça-feira, dia 26 de julho, foi o dia dos avós. Você tem avô paterno, avó materna, avô materno e avô paterno? Nenhum mais. Também não tenho mais. Não tenho avós. Minha querida Jumerelli, você tem avós ainda? Tem. Tem. Paternos e maternos. Olha, sortuda, hein? Pois é, na última terça-feira foi o dia dos avós. E o aniversariante da última terça-feira foi o vocalista da banda pop rock, o Nenhum de Nós, o Ted Correia. Nenhum de Nós, cara. O Ted Correia, ele nasceu em Porto Alegre no dia 26 de julho de 1963. Ele completou 59 anos, a mesma idade do Leonardo. Nesta data, além de lembrarmos aí de Ted Correia, que é o vocalista do Nenhum de Nós, a gente aproveita também para falar um pouco de seus amigos que em 1986 entusiasmado com o movimento crescente do rock nacional e com o Rock in Rio 1, resolve montar uma banda com algumas influências de rock inglês, também um folk americano e o brasileiro. Nós estamos falando da banda Nenhum de Nós, essa banda que está rolando aí ao fundo. O primeiro disco da banda, lançado em 1987, contém 10 faixas, entre elas a música que depois se tornaria um clássico, que foi o Camila Camila, que vendeu 30 mil cópias. Mas eu quero dizer aos amigos aqui da CV+, que a música que todo mundo lembra do Nenhum de Nós é essa aí que tá tocando, o Astronauta de Mármore, que é uma versão de Starman, do saudoso David Bowie, né? Essa música tocou demais, meu amigo. Pense numa música que tocou muito em todas as rádios do Brasil, essa versão aí de Starman, do Nenhum de Nós. Maravilha. Você sabe, curioso, uma época, acho que foi em comecinho dos anos 2000, nessas festas retrôs que tem em Teresina, a banda Nenhum de Nós veio tocar aqui em Teresina, numa boate aí da vida, e eu tava pronto pra ir pro show do Nenhum de Nós. Seria a minha primeira vez e única vez a ver o grupo Nenhum de Nós, né? E aí, meu coleguinha, é o seguinte, eu já estava com os ingressos em mãos, quando de repente o meu sobrinho me liga, da época do orelhão ainda, me liga, eu vou atender no orelhão lá do condomínio. Ele diz: tio, pelo amor de Deus, tio, arranja ingressos do Nenhum de Nós, que eu sou fã. E ele era adolescente na época, né? E aí, cara, eu disse, não, eu fiquei com dó do meu sobrinho. Fiquei com tanta dó do meu sobrinho que eu acabei doando os meus ingressos pra ele. Deu um par de ingressos pra ele. Ele foi no meu lugar. E seria a única oportunidade de ver o Nenhum de Nós e acabei não vendo Nenhum de Nós. Mas a gente torce, né, pra que nessas festas retrôs, aí do Nenhum de Nós possa estar em Teresina, possa vir em Teresina, né? Ted Correia, portanto, 59 anos na última terça-feira, meu caro Flávio Roger. Que bacana. Olha, na terça-feira também, na terça-feira que foi o Dia dos Avós, o cantor inglês, compositor, ator e produtor de cinema, o Mick Jagger, completou 79 anos. Ele nasceu no dia 26 de julho de 1943, em Dartford, na Inglaterra. Mick Jagger alcançou fama internacional como vocalista principal e um dos membros fundadores dos Rolling Stones. Você sabe, meu caro Flávio Roger, ouvintes da CV+, há quanto tempo ele é vocalista dos Rolling Stones? Não. Chuta aí, mais ou menos. Olha, o Mick Jagger, ele completou 79 anos, né? Isso. Ele já está há 52 anos como vocalista dos Rolling Stones, cara. Rapaz, mais de meio século de vida sendo vocalista dos Rolling Stones, cara. É muito tempo. Esse aí vai pro Guinness, né? Mick Jagger, portanto, que na última terça-feira completou 79 anos de idade. Tem aquela coisa, né, de pé frio do Mick Jagger, né? Você é São Paulino, né? São Paulino. Se ele assistir um jogo do São Paulo, pode ter certeza... que é zebra. Que o São Paulo perderá o jogo. Se bem que o São Paulo agora venceu ontem o América Mineiro, né? Vai esperar o próximo jogo para ir para a próxima fase da Copa do Brasil. Muito bem. Já pensou o Mick Jagger ontem assistindo São Paulo e América Mineiro? Teria dado América Mineiro. Que o Mick Jagger tem a fama de pé frio, cara. Impressionante. Grande Mick Jagger. 79 anos de idade. Rolling Stones. Maravilha, Mick Jagger. Vamos para quinta-feira. Ó, quarta-feira também, como domingo, nós não tivemos, né, nenhum aniversariante assim no meio artístico, né? Aí a gente já pulou para quinta-feira. Quinta-feira, 28 de julho, que foi o Dia do Agricultor. A economia brasileira sempre agradece ao agricultor, porque é o que impulsiona, sem dúvida nenhuma, a economia brasileira. Então, na quinta-feira, dia 28 de julho, quem esteve de aniversário foi um dos grandes nomes da nossa música popular brasileira. Esse eu tenho certeza que a nossa querida Ju Meirelles conhece, o Flávio Roger também, e todo mundo que está ouvindo agora a CV+. Quem esteve de aniversário ontem foi ele, Guilherme Arantes. Cadê o Guilherme Arantes? Não acredito. Você pulou, cara, Guilherme Arantes. Cara, como é que pode? Olha, Guilherme Arantes, gente, ontem completou 69 anos de idade. 69 anos de idade o Guilherme Arantes ontem completou. E olha, eu estive em dois shows do Guilherme Arantes aqui em Teresina. Olha as músicas dele aí de sucesso. Cheia aí, de charme, cara. Cheia o maior sucesso do Pronto. Guilherme Arantes, cheia de charme. Opa, obrigado. Gente, o Guilherme Arantes, já fui duas vezes a dois shows do Guilherme Arantes aqui em Teresina. O primeiro show, meu querido Flávio Rogi, eu ganhei de presente, porque foi no dia do meu aniversário, no dia 19 de dezembro, eu não lembro que ano, mas eu fui a esse show do Guilherme Arantes no Teatro 4 de Setembro, e foi um show simplesmente, parece que ele tinha feito todo o repertório pra mim. Eita. Só as clássicas do Guilherme Arantes no show lá do Teatro 4 de Setembro. E o outro show que eu fui foi num local improvisado ali na João 23, que também foi um show maravilhoso. E olha, eu tô no Instagram, eu sigo o Guilherme Arantes no Instagram e sempre provoco o Guilherme Arantes através do direct dele, né? Quando é que Guilherme Arantes vem ao Piauí? Quando é que Guilherme Arantes vem a Teresina? E ele sempre fala breve. Vamos aguardar aí o show do Guilherme Arantes aqui em Teresina. Pois é, então ontem o Guilherme Arantes completou 69 anos de idade. Aos 5 anos, Guilherme Arantes já tocava cavaquinho, foi muito influenciado pelo pai, que gostava muito de música, que comprava discos e apreciava músicas regionais. Aprendeu piano com 6 anos de idade e na adolescência integrou o grupo Os Polissonte. Mas o primeiro trabalho profissional com registro em disco e shows foi o Moto Perpétuo, em 1974, e foi lançado um único LP pela gravadora Continental. A carreira solo do Guilherme Arantes deu início a partir de 1975, quando apresentou uma fita com as suas músicas em várias gravadoras. Olha, Guilherme Arantes é um dos caras que mais emplacou música em trilhas sonoras de novela, né? É recordista. Ele, Hit e Roupa Nova são os três que mais emplacaram músicas em trilhas sonoras de novela. Guilherme Arantes, ontem completou, portanto, 69 anos de idade, meu caro Flávio Roger. Vamos pra frente. Ontem, quinta-feira, também, a cantora, compositora e produtora Daniela Mercury aniversariou, meu querido Flávio Roger. Essa tem, né? Tá aqui. Olha aí, o som da Daniela Mercury. Esse show, no lançamento desse disco, dessa música também estava presente. Rapaz, tem foi vitória, um show então. Feito lá na Puticabana, no Parque Puticabana. A Daniela Mercury acabava de lançar essa música, sucesso nacional, e eu estava lá presente nesse show. O ano, não lembro, eu sou péssimo para decorar o ano de shows. Mas enfim, foi um show muito bacana, realizado no Parque Puticabana, e com a presença de público maciça, a Daniela Mercury apresentou, portanto, essa música maravilhosa. Foi em Daniela... 92, Chagas? Foi 92. 92. 92. Né? Daniela Mercury nasceu no dia 28 de julho de 1965, na capital baiana, Salvador. Portanto, completou 57 anos de idade. Ela hoje é uma das cantoras brasileiras mais conhecidas e respeitadas fora do país. São 23 turnês internacionais, vencedora de um Grammy Latino por seu álbum Balé Mulato, ganhou outros 6 prêmios Teen de Música, um prêmio pela APCA, 3 prêmios Multishow e 2 prêmios pela VMB de melhor videoclipe e fotografia. São 19 CDs e 7 DVDs gravados em mais de 30 anos de carreira. Ontem, a Daniela Mercury completou 57 anos de idade. Teve um show belíssimo da Daniela Mercury também aqui em Teresina, no estádio Albertão, hein? Esse também eu estava presente. né? Tanto no show lá da Puticabana, como no show aqui do estádio Albertão também eu estava presente. No grandioso show da Daniela Mercury em Teresina. Muito bem, olha, como a gente não teve aí aniversariantes no domingo e nem na quarta-feira, mas eu trouxe aqui o seguinte, meu caro Flávio Rogê, que a gente agora vai matar saudades. Porque ontem, né? Ontem, quinta-feira, completou 19 anos da morte do cantor, compositor e violinista Noite Ilustrada. Bota aí pra galera ouvir um pouquinho do Noite Ilustrada. Olha, nascido no interior de Minas Gerais, transferiu-se para o Rio de Janeiro nos anos de 1940. Na capital federal, passou dificuldades e chegou a dormir em abrigos para menores. integrou a escola de samba Portela, com a qual excursionou para São Paulo, onde acabou por radicar-se em 1955. Entre os anos de 1984 e 1994, fixou residência na cidade de Recife, em Pernambuco. E o Noite Ilustrada faleceu no dia 28 de julho de 2003, de câncer pulmonar, e foi enterrado na cidade paulista de Atibaia, onde havia se radicado nos últimos anos de vida. Noite Ilustrada, esse cara simplesmente maravilhoso. Quem é do samba, quem entende de samba canção, sabe como representou bem o Noite Ilustrada para a música popular brasileira. E você sabe por que o nome Noite Ilustrada? Por quê? Ele foi se apresentar no início de carreira, e foi se apresentar numa casa de shows. E o Zé Trindade, que era o apresentador de shows, simplesmente esqueceu o nome do cara. Esqueceu. Deu um branco, né? Ele esqueceu. Foi anunciar o Noite Ilustrada e esqueceu o nome. E aí, como ele procurou nos bolsos da camisa o nome do cantor, ele encontrou um panfletozinho que dizia assim... encontrou um exemplar de uma revista, né? De um recorte de revista que tinha assim, Noite Ilustrada. E aí ele aproveitou o improviso e chamou Noite Ilustrada, que na verdade acabou pegando esse apelido, e até a mulher do Noite Ilustrada acabou se acostumando que chamava o cara de Noite Ilustrada. Portanto, foi essa a história desse apelido maravilhoso e que se consolidou aí na música popular brasileira, o Noite Ilustrada. Tudo ilusão, tudo você tem cara dos anos 80, ela está no samba de roda, samba de canção, você lembra disso? Noite Ilustrada? Muito bem, pois é, ontem completou 19 anos da morte do Noite Ilustrada, grande nome da nossa música popular brasileira. E hoje, meu caro Flávio Roger, nesta sexta-feira, hoje está completando, gente, 42 anos da morte do cantor e compositor Paulo Sérgio. Esse Paulo Sérgio, meu amigo, vou contar uma coisa para você. Era um fenômeno, viu? Um dos precursores do estilo que se convencionou chamar de brega romântico. O Paulo Sérgio iniciou a carreira em 1967, quase no fim do movimento da Jovem Guarda. Como Roberto Carlos começava a abandonar o estilo, o cantor foi considerado um substituto à altura do rei Roberto Carlos. Lançou nesse mesmo ano o compacto A Última Canção. O disco vendeu mais de 60 mil cópias em apenas 3 semanas, transformando seu intérprete num fenômeno de vendas. Seu repertório era uma coleção de sucessos, tais como No Dia em que Parti, Desiludido, Não Creio em Mais Nada, Eu Te Amo Tanto e o Chachado Minha Madrinha. O seu estilo de cantar e seu repertório ficou muito próximo do rei Roberto Carlos, que levou muitos a considerá-lo um imitador do rei Roberto Carlos. Um dos cantores mais populares do país, tinha um público fiel que ficou chocado com seu precoce falecimento em 1980, em decorrência de um derrame cerebral durante um show no interior paulista. A partir de 1995, a gravadora Copacabana passou a reeditar seus discos em formato de CD. Lançou cerca de 16 LPs ao longo da carreira. Meu querido Flávio Roger, eu quero dizer aos ouvintes da CV Mais que eu já tive a oportunidade de ler toda a biografia do Paulo Sérgio. E olha, o cara morreu muito precocemente, viu? Com 36 anos de idade. 36 anos, muito novo, né? Mas era o cara, um fenômeno. E há essa celeuma realmente entre Roberto Carlos e Paulo Sérgio, né? Só se parece, realmente. As vozes se parecem, o estilo se parece. Mas assim, era um praticamente saindo do movimento da Jovem Guarda, que era o Roberto Carlos, e o Paulo Sérgio entrando nessa coisa do romântico brega, né? Então assim, há essa celeuma realmente pelas semelhanças, né? Pelas semelhanças de vozes. E você tem uma ideia que até hoje, principalmente nos dias de finados, né? Lá no túmulo do Paulo Sérgio há uma roda de fãs fazendo homenagem no túmulo do Paulo Sérgio. Hoje, sem dúvida nenhuma, um dos túmulos mais visitados. Se não me engano, ele está velado. Ele foi enterrado no cemitério do Caju, parece em Rio de Janeiro, se não me falha a memória. E até hoje os fãs ainda fazem homenagem ao Paulo Sérgio em seu túmulo, cara. O cara era realmente um fenômeno. E se você quer saber mais da vida de Paulo Sérgio, procure o livro chamado Eu Não Sou Cachorro Não. Esse livro conta toda a trajetória do Paulo Sérgio. Foi o livro que eu li e que eu fiquei realmente mais fã ainda do Paulo Sérgio, porque a trajetória dele, apesar de ser uma trajetória muito, muito rápida, muito volátil, mas foi uma trajetória realmente muito importante pro cenário da música brega, música romântica. A música, essa música Eu Não Sou Cachorro Não, é dele também ou não? Não, não, Valdir Soriano, a música do Valdir Soriano. Mas o título do livro... O livro é em homenagem, porque no livro é o seguinte, no livro tem várias fotos, né? Tem Odair José, tem o Paulo Sérgio, tem o Valdir Soriano, tem o Nelson Ned, tem o Aldemar Dutra. Então o autor do livro... Ele aproveitou essa música tão cantada, tão celebrada do Valdir Soriano, Eu Não Sou Cachorro Não, e pôs o título desse livro. Esse livro, ele fala dos principais nomes da música brega brasileira. Reginaldo Rossi, Odair José, a Diana, a cantora Diana. Tem até uma parte lá que fala só da briga da Diana com o Odair José, porque foram casados, né? E fala também do Evaldo Braga, grande Evaldo Braga, que morreu também muito precocemente. Então é um livro muito bom para você ter acesso e conhecer os ídolos da música brega, né? Todos esses ídolos da música brega estão lá citados no livro Eu Não Sou o Cachorro Não. Show, certo? Demais. Então a gente fica por aqui, meu querido. Pronto. Flávio, hoje é agradecer aqui a live da nossa querida Ju Meirelles, que daqui a pouquinho vai estar na Rádio Cidade Verde. Ela está aqui com a live, no Instagram da CB+, né? Isso. Como é que faz para seguir aqui o Instagram da CB+? @radiocbmais. Arroba @radiocbmais. Isso. Vai ficar gravado? Tá gravando, a gente vai seguir lá no vídeo. Também tem aqui dois abraços para você. Opa, vamos lá. Eles estão aqui assistindo, a Naira Ferreira. Naira. Um abraço para... Naira Ferreira, um beijo pra você. Meu amigo Chagas. E também a Erundina. A Erundina, tá lá em Itaparica. Ah, que chique. Lá em Itaparica. Pois é, mandando um abraço aqui pra você. Aliás, eu quero dizer o seguinte, pra a nossa querida Erundina, morou muito tempo lá na nossa terra lá, viu, Flávio? No Disseu. Lá no Disseu. Mas hoje, a mulher, ela sabe mais da Bahia do que muitos baianos, viu? Ela mora numa ilha maravilhosa chamada Ilha de Itaparica. Mas é linda, é o Caribe brasileiro, é o Caribe brasileiro. A Erundina mora nessa ilha maravilhosa, cercada de belas águas, onde nasceu, viveu e produziu um dos maiores autores da nossa literatura, que é o João Baldo Ribeiro. Nasceu na Ilha de Itaparica. E ele fala muito da Ilha de Itaparica, inclusive, né, nos seus livros. Nossa, que maravilha, né? Que bacana. Obrigado, Heron! Viva Bahia, viva Itaparica, viva CB+. E na próxima sexta-feira a gente volta aqui com mais curiosidades e também aniversariantes. Quem soprou velinhas e quem vai soprar velinhas? A Naira falou assim: eu sou Ah, beleza, é verdade, ei, antes de ir embora, sim, eu acabei esquecendo que hoje é o aniversário de uma cantora maravilhosa. Ah, Vanessa. A Vanessa Rangel. Pronto. Cara, eu ia esquecendo da Vanessa Rangel. Gente do céu, não posso esquecer da Vanessa Rangel de forma alguma. Gente, rapidinho, olha, quem sopra velhinhas hoje é a cantora, compositora, instrumentista e violinista Vanessa Rangel. Ela nasceu no dia 29 de julho de 1971, em Niterói, no Rio de Janeiro. Portanto, completa 51 anos de idade hoje. A Vanessa Rangel iniciou sua carreira artística em 1995, apresentando-se em espaços culturais cariocas. No ano seguinte, gravou uma fita demo produzida pelo Ari Spinley. No final de 1997, gravou o CD Vanessa Rangel, lançado no ano seguinte com 10 músicas de sua autoria. Inclusive, essa aqui, meu amigo. Palpite. Essa música tocou demais, gente. Palpite da Vanessa Rangel. Ah, como é? Ah, mas eu não sei cantar. Não sei, não dá. Gente, mas olha, Vanessa Rangel fez muito sucesso com essa música, Palpite, né? Foi trilha sonora de novela. Nossa, tocou demais a Vanessa Rangel. Ó, o sucesso foi tanto, mas tanto da Vanessa Rangel, desse álbum da Vanessa Rangel, que ela simplesmente abandonou a música, a carreira artística, a carreira musical. Ela hoje é funcionária pública federal, filha. Olha. Ela queria estabilidade, né? É funcionária pública federal e simplesmente sumiu, mas a gente aqui da CV+ resgata esse povo que fez bacana na nossa música popular brasileira. Portanto, hoje, sexta-feira, quem sopra velhinhas é ela, Vanessa Rangel. Vamos terminar com ela. Tá tocando aqui já, deixa tocando. Vanessa Rangel, tchau, gente. Tchau, você vê mais. Valeu, tchau, live. Ao pé do ouvido, Fiat Toro é uma picape robusta e ousada. Ela possui um design inovador, apresenta alto desempenho nas estradas e oferece muita segurança. Por isso, foi eleita a picape compacta com maior valor de revenda pela Autoinform. Ela é perfeita para uso pesado sem abrir mão do conforto. Escolha a versão que mais combina com você e aproveite as condições especiais para produtor rural e CNPJ. Gelta Fiat. Juntos salvamos vidas. Disputa danada, seja rádio ou na telinha, mas é uma disputa boa. Eu vou explicar, rapaz, é pra ver quem ouve mais alto. É a rádio CV+, aumenta o volume dela, eu também aumento a minha. De manhã, de tardezinha, não tem horário, rapaz, o nome já diz é mais. Que a concorrência doidinha, é a rádio CV+, é a melhor da terrinha. CV+. A Rastrear Veículos oferece serviços de rastreamento completo para monitorar seu carro ou moto por um preço que cabe no seu bolso. Em caso de roubo, você conta com nossa equipe atuando há 5 anos em Teresina. Solicite informações pelo WhatsApp 999-07-7070. Com a Rastrear Veículos, você pode acompanhar a sua moto ou carro direto pelo aplicativo, na palma da sua mão. Tudo isso por mensalidades a partir de R$56,90. Rastrear Veículos, seu veículo muito mais protegido. A melhor graduação digital do Brasil está com você em qualquer lugar. Na Uninassal Digital, você estuda num EAD nota máxima no MEC e conta com uma experiência única e exclusiva de realidade aumentada. Tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. A partir de R$179,90. Inscreva-se em www.uninassal.digital. Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Eu amo o jeito que Teresina acorda. Já viu como o céu está hoje? Quantas curtidas merecem esse prato? Hora de correr no meu lugar preferido. A TV Cidade Verde celebra uma data que aquece o nosso coração. Seja por qual motivo for, é hora de demonstrar o seu amor. Teresina, 170 motivos para amar. Oferecimento: Armazém Paraíba, Teresina Shopping, Ecoelétric, VIP Express Cargas, Bem e Verde, Colégio SEI, Equatorial Energia. De volta com Tarde Máxima para você na Rádio CV+, 97,5 Teresina Piauí, para todo o Brasil e o planeta. Através da internet, no site cvmais.com e também no CV Play. A gente é muito mais você. É isso aí. É o Tarde Máxima com oferecimento de Rastrear Veículos e seu amigo Flávio Roger ao vivo até as 6 da tarde. E você aí, participando, pedindo sua música, mandando o seu alô também, o seu salve para quem você quiser, tá bom? Fique à vontade. Vamos agora trazer mais uma sequência de participações com nossos queridos ouvintes. Ouvintes que mandaram aí áudios, né, 1 hora atrás, cara. Agora que eu tô conseguindo atender você aqui, tenha calma aí. Relaxa, viu, que vai dar certo. Até as 6 da tarde vou colocar você ao vivo aqui no CVZap. Fala. Oi, aí, querido ouvinte. Oi, sou aqui da Santa Maria. Oi, amiga. Queria pedir uma música da Calcinha Preta. Calcinha Preta. É, o nome da música é Paulinha. Paulinha. Aí eu queria oferecer pro meu esposo Irã, pra minha filha Maria, pro meu filho Ismael e Tulicauã. Tá ok, Dinalva. Beijo pra você, uma ótima tarde aí. É um abraço pra toda a família, curtindo a rádio Sempre Mais. Olá, meu caro Flávio José, e beleza, aí, meu garoto? Claudenilson Correia aqui, vos fala aqui de Aracaju, meu. Olha, rapaz, ativo aí, a programação da Sempre Mais Piauí em peso aqui. Aracaju escutando Piauí em peso aí, da Sempre Mais, viu? Estamos junto e misturado, viu? Ouvinte ativo de Nájila Fernandes todo dia. Rapaz, da maravilha. E de você também à tarde, viu? Valeu, não falo muito com véio. Você à tarde, porque não tem um tempo que é correria tarde aqui no serviço. Mas seja bem-vindo, viu? Manobras para minha esposa Joseana e minha mãe Adalgisa, todos os supermercados, toda hora, junto e misturado, viu? Esse quero é ouvir como eu pedi de manhã, quero ouvir onde tem balada aí. Sextou, meu garoto. Segue lá todo mundo. Claudio Topado no Instagram. Valeu, grande galera, Sempre Mais. Claudenilson, lá em Sergipe, curtindo a rádio Sempre Mais aí pela internet. Valeu, meu amigo. Mais ouvinte chegando por aqui no CV Zap. Oi, boa tarde. Boa tarde, Chaga Silva. Aqui é a Leudiane, da Lagoa do Pipiri. Peço a música da Volta da Leudiane, Júlio Nascimento, oferecendo aqui para toda a galera da Lagoa do Pipiri. Valeu, amiga. A Graziele. A grande Leudiane aí, curtindo a rádio Sempre Mais aí também. Deixa eu ver quem tá por aqui. Ouvinte pedindo o som de Gustavo Lima. É a Célia, lá da Santa Maria. Cheiro, amiga. Boa tarde. Mais um ouvinte chegando aqui no CVZap. Boa tarde, Sempre Mais. Boa tarde. Toca aí pra mim, Melodia Aquaman. Melodia Aquaman. É a Neide, da Samara das Açores. Tá certo, Neide. Cheiro pra você, amiga. Boa tarde. Eu gostaria de pedir um reggae, meu nome de caramelo. Mais ouvinte pedindo um reggaezinho aí, a Leila Soares. Oi, Leila. Boa tarde pra você, amiga. Deixa eu ver quem tá por aqui também no CVZap. Mais ouvinte chegando, liberando aqui o áudio pra você aqui. Deixa eu ver quem é. Fala aí, garoto. Boa tarde, Flávio Rugi. Boa aqui tarde. É o José, motorista de aplicativo. E aí, José? Queria que você mandasse um alô pra minha esposa, Tabita Moraes, que tá ligadíssima na rádio CVMais. E queria oferecer a música para ela, do Gustavo Lima, Termina Comigo Antes. Termina Comigo Antes. E um abraço para você, meu amigo. Valeu, amigão. Boa tarde para você aí, grande José. Mais ouvinte chegando, deixa eu ver quem é. Tá curtindo a rádio Sempre Mais aí. É a galera. Ah, rapaz, ouvinte aqui lembrando do programa Orelhão da Cidade. Antigo programa aí dos anos 90. Dos anos 90 da rádio Cidade Verde. Nosso ouvinte lembrou bem aqui do Chagas Botelho. Valeu, meu irmão. Um abração pra você aí. É o Benedito Santos. Mais ouvinte chegando, meu amigo Aldenilson Barros. Mandou aí áudiozinho, mandou uma mensagem, na verdade, mais cedo, rapaz. Agora que tô visualizando a sua mensagem. Quando o ouvinte envia outra mensagem em cima da mensagem dele, aí vai lá pro final de novo, né? A gente tem que seguir aqui a ordem. Termina se perdendo, viu, amigo velho? Aldenilson Barros, lá da Vila São Francisco, pediu o som aí de Hit. Tá certo, já já a gente toca aqui se der tempo, né? Que hoje o negócio aqui tá corrido, o tempo tá passando rápido demais. E tem um monte de ouvinte aqui mandando áudios, né? E também mensagens, e a gente vai tentando aqui atender você, querido ouvinte. Vou trazer aqui mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês aí da rádio. Deixa eu pedir uma música aí. Qual é a música? Um reggae novo aí. Um reggae? Oferecer pra minha esposa, que se encontra aqui no Campeche Norte, pra Santa Trindade. Beleza. A Benta. A Benta. Que é o esposo dela, Gigante. Valeu, Gigante. Forte abraço pra você. Como o ouvinte pediu aqui, né? Vários ouvintes pediram um reggae. Juntando aqui todos os pedidos pra tocar agora pra você aqui com o Melô de Carla Cíntia. Aumenta o volume aí, ó. Topa no 30. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire.